Fala galera, Troj, começando então agora a edição número 126, essa edição um pouco mais magra, vamos dizer assim, né? Porque estarei sozinho aqui, né? Os meninos não foi possível participar comigo nessa edição número 126. Então, segue eu aqui sozinho, vamos falar um pouquinho aí do final de semana em Dover, né? E também falar da corrida da Truck Series lá em Las Vegas, que aconteceu no sábado à noite. Foi um grande final de semana, foram boas corridas, apesar que lá na Speed Cup muitas pessoas não gostaram da corrida da Speed Cup. De certa forma eu até gostei, porque dentro do contexto que aconteceu a corrida. Mas enfim, a Speed Cup eu falo lá no final, né, lá no terceiro bloco eu vou falar dela um pouco. Enfim, começando então a edição número 126, quero deixar um abraço para todos vocês aí que estão nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora que você prefere estar nos ouvindo, né? Seja no caminho para casa, para o trabalho ou para a faculdade, ou até mesmo em casa descansando, passando tempo aí. Para falar da Truck Series, final de semana lá em Las Vegas, corrida no sábado à noite, corrida noturna, muito boa corrida, muito movimentada, apesar de poucas amarelas. Isso daí foi até vai de encontro um pouco, né, com a corrida da Speed Cup, porque a Speed Cup também não tivemos um grande número de bandeiras amarelas, e a Truck Series também não foi um grande número, muito grande de bandeiras amarelas, e também foi movimentada. Então quer dizer que não é porque tem 800 bandeiras amarelas que a corrida vai ser boa, e não é porque também dizer também que não teve nenhuma que a corrida vai ser ruim, não é bem assim, né? Uma grande corrida da Truck Series sábado à noite, o Brad Keselowski enfim conseguiu vencer uma corrida, né? Brad Keselowski Race conseguiu lá, a Ford aí pela primeira vez coloca o seu truque no Victory Lane, e claro, né, dessa vez foi até de grande estilo, porque foi o Tyler Reddick o vencedor em primeiro, e em segundo o Daniel Rank. O Daniel Rank, que para mim seria o vencedor, estava muito bem na corrida, estava um momento dominante, mas na metade para o final da corrida o Tyler Reddick desenvolveu e surpreendeu o desempenho dele, foi muito, muito bem mesmo o Tyler Reddick. Parabéns a ele. Tarewet, você deveria ter feito isso antes, né? Antes de começar o Chase. Era isso que você sempre fez o ano passado, esquecendo você não estava fazendo. Então, se você tivesse feito isso antes de começar o Chase, talvez você teria, né, se garantido para a próxima vaga, né, do Chase da Truck Series aí no round de 6. Né? Mas enfim, você venceu na hora errada. Parabéns pela sua vitória, venceu. Né, a sua terceira vitória na Truck Series, né, a sua primeira esse ano 2016, um ano 2016 muito magro, né, estamos aí com 18 corridas, apenas 4 corridas para acabar o campeonato. Estamos aí com apenas 5 corridas para acabar o campeonato, né, comparando os números do ano passado com os números desse ano. O ano passado você teve... Você não, né? O ano passado o Tyler Reddick teve... Parece que estou conversando com ele, mas não estou conversando agora. O Tyler Reddick teve 2 vitórias, 14 top 5, 19 top 10, né? Apenas 4 corridas fora do top 10, o Tyler Reddick. E liderou 117 voltas. Esse ano, o Tyler Reddick veio um número bem abaixo um pouco, né? Conseguiu, enfim, sua primeira vitória. Tem apenas 6 top 5. É um número muito menor, muito inferior ao do ano passado. Lembrando que falta 5 corridas, tá? Ele pode chegar a 11, mas mesmo assim vai ficar ainda abaixo do ano passado. Né? E o top 10 foram 19 ano passado, esse número já nem chega perto. Né? Ele pode chegar no máximo a 15 aí, né? Se caso ele conseguir terminar todas as corridas dentro do top 5, ou caso ele conseguir vencer, né, o Tyler. O diferencial desse ano aí dele aí é que ele tem uma pole, né? O ano passado ele não tem. E esse ano ele teve mais voltas lideradas, 257 voltas lideradas, o Tyler Reddick. Só relembrando vocês, tá pessoal, o Tyler Reddick ano passado foi o vice-campeão da Truck Series, né? Por isso nós esperávamos muito mais dele esse ano, e não um ano ruim, igual ele vem fazendo. Ele é apenas o 10º colocado na tabela de pilotos, né? Ele está fora do Chase, não vai chegar a muito longe, né? O Tyler Reddick ainda é questão do ranking dele no final do ano, mas ele está muito, muito, muito abaixo mesmo, né, ele está tão abaixo, pessoal, que se você comparar 2014, que ele fez apenas 16 corridas, ele está muito, 16 corridas foi muito melhor do que esse ano que ele vai fazer o ano inteiro. Só para vocês terem uma noção comparativa de como ele está muito irregular o Toyota, mas conseguiu vencer, parabéns a ele, né? Parabéns a Brad Keselowski, que enfim levou um truque, né, pro Victory Lane. Tava precisando aí a Ford dar essa respirada aí. Afinal, foram até agora 18 corridas, eram 17 corridas e nenhuma vitória da Ford, né? Na 18ª conseguiu colocar a Ford no lugar, não no lugar mais alto, mas no lugar mais importante lá no final da corrida, que é lá no Victory Lane. Então, parabéns ao Tyler Reddick. O Daniel Ricciardo foi o segundo colocado, um resultado não muito bom para ele, né? Seria melhor a vitória do Daniel Rink. Na questão simples, né? Ele ainda está muito pontos, vários pontos atrás do Johnny Sauter. Nós sabemos que o Johnny Sauter anda bem, né, em Talladega. Então isso pode ser um agravante. Ele está hoje 15 pontos atrás do Johnny Sauter, né, e 16 pontos atrás do Timothy Peters. O Daniel Rink foi o segundo colocado. Bom seria a vitória, mas parece, né, que até o Tyler Reddick, o companheiro dele, tirou esse doce dele aí. Não, assim, precisa de um bom resultado, claro, né? Mas também vai precisar contar um pouquinho com o azar, né? Porque 15 pontos, pessoal, não é muito fácil tirar assim, não. Não é uma tarefa fácil, não. Ainda mais em Talladega, onde que tudo pode acontecer, né? No mesmo momento que tá tudo favorável, vem uma bandeira amarela e pode deixar tudo completamente ao contrário aí. Mas enfim, o Daniel Ricciardo foi o segundo colocado, fez o que deu. Liderou 38 voltas a corrida, tentou de toda a lei vencer essa corrida aí, mas acabou sendo superado pelo seu companheiro de equipe no momento errado. O Kyle Kloster foi o segundo, mas não que eu condeno, tá, a vitória do Tyler Reddick, tá? O Daniel Tyler Reddick venceu no mérito dele, e o Daniel Reddick não conseguiu vencer, foi o segundo colocado. Mas enfim, o Kyle Kloster foi o terceiro colocado aí, um bom trabalho do Kyle Kloster, né, chegando aí a mais um top 5 esse ano, o quinto top 5 dele na Campeões Truck Series. Então parabéns, né, ao Cole Costa aí pelo seu resultado. O Ben Kennedy também fazendo um bom chase aí, né, foi o quarto colocado. Parabéns ao Ben Kennedy, mais um grande resultado para ele, seu terceiro top 5 nesse ano de 2016. E o Lambara fechando a conta aí, mais um top 5 para ele, são 10 top 5, são 6 vitórias e 10 top 5 do Lambara. Esse cara dispensa comentário, né? Diz que em 18 corridas são 10 top 5, pessoal. Então dispensa comentário, Iron Baron, parabéns pra ele. O Christopher Bell segue ali marcando o Iron Baron na cola dele. Foi o sexto colocado, abrindo ali o top 10. Né? O Johnny Sauter foi o sétimo colocado. Por isso que o Daniel Rank não foi tão vantajoso em segunda posição, tá, pessoal? Porque o Johnny Sauter terminou muito perto dele, né? E tem também um outro carinha ali que também tá na zona da degola, que é o John Hademecek. Esse não foi muito bem, foi apenas o 16º colocado. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele. O Matt Crafton foi o 8º colocado, tranquilão, fazendo o resultado que precisa fazer. Quer se manter junto com todo mundo aí no pelotão. O Timothy Peters foi o 9º colocado e o Graham Enfriger foi o 10º colocado, fechando o top 10. Parabéns ao Graham Enfer. O Graham Enfer, tá, pessoal, para vocês relembrarem um pouquinho aí, por um conhecimento na memória de vocês aí, quando eu falar Graham Enfer, vocês vão lembrar. Ele foi vice-campeão da ARCA em 2014 e é o atual campeão da ARCA, né? Ele foi o campeão ano passado, o atual campeão da ARCA, o Graham Enfer. É um grande piloto, tem os números impressionantes na ARCA, não só na ARCA, e sim por onde passou, por onde ele já andou, né? Então parabéns a ele aí pelos seus resultados, porque realmente anda muito, muito mesmo esse menino aí, o Graham Enfer. Espero que ele consiga patrocínio, espero que ele consiga sempre andar bem nas corridas, e espero também que ele consiga aí, né, firmar uma equipe e ir embora, porque esse menino aí tem talento, não é um menino braço duro, não é um menino jogado aí pelo dinheiro, é um menino jogado aí pelo talento, tá? Porque é vice-campeão 2014 e atual campeão 2015 da ARCA, subindo aí, fazendo a sua ascensão a Truck Series, mas ainda não conseguiu patrocínio, ainda não conseguiu dinheiro para fazer uma temporada full, né? Faz apenas part-time. E o Graham Enfer fez até agora 6 corridas, é um top 5 e 4 top 10 para ele. E se eu não me engano, fez uma pole, ele começou o ano liderando, né, fazendo a pole lá em Daytona, o Graham Enfer. Daytona, aquele que é um grande conhecedor, né, já tem até vitórias lá em Daytona pela ARCA. né, o Ganef. Então parabéns a ele aí, segue com bons resultados, excelentes posições aí o Ganef. Ele que agora atualmente ele corre na Murcielago Racing, né, na GSM, que eu sempre esqueço a sigla, mas é essa daí mesmo, né? Então consegue aí fazer sempre bons resultados agora com esse Truco 24. Esse Truco 24 aí também vem sendo leiloado corrida a corrida. Hora faz uma corrida, hora faz outra, hora é outra, hora é um, né? Mas ele sempre segue com bom trabalho, né? Então parabéns pra ele aí, né? Vamos ficar de olho nesse menino. Esse menino merece uma vaga, com certeza. O seu companheiro aí, né? O seu praticamente não o patrão, né? O patrãozinho, que é o filho do dono. O Spencer Gunn, que foi o 11º, o Ben Rhodes foi o 12º. O John Starr, 13º, o Parker Kligman, 14º, e o Matt Kiffer fazendo top 15 aí, né? O Matt Kiffer que faz, não fez essa coisa, essa volta, mas aí continua essa recuperação, voltando às corridas da Truck Series. O Chase, o pior colocado, foi o John Hunter Mechek, não foi muito bem, não foi um resultado favorável para ele, foi apenas o 16º colocado, o Cody da KBM, o 17º no Truck 51. O Cameron Haley foi o 18º, e o Stuart Friesen o 19º, e Rick Abreu fechou o top 20, né? Rick Abreu não muito bem, andou, largou lá pro fundo ficou, não apareceu muito bem na corrida. O Rick Abreu parece que não se adaptou muito à pista, né? Parece que teve alguns problemas no final de semana aí. Bom, esse aí foi o top 20, tá, pessoal? O resultado aí de Las Vegas. É, a corrida foi uma corrida meio tranquila, não, na questão de acidente, questão de bandeira amarela, né? Tivemos aí apenas 3 bandeiras amarelas, um truque 49 do Wayne Welders, né? Acabou sofrendo um acidente na curva número 4, logo na saída da 3 acabou batendo ali no muro, ali na 4, e depois tivemos também 2 bandeiras pelo relógio, né? O relógio expirou lá, o caution clock, acabou esperando uns 20 minutos, aí sim tivemos a bandeira amarela. Aí fico pensando, se não tivesse a bandeira amarela aí, seria apenas uma corrida, e a corrida seria mais rápida ainda, porque foi uma corrida de, pasmem, 1 hora e 31 minutos, isso porque tivemos 3 bandeiras amarelas e 2 não eram programadas. Então seria uma corrida aí de 1 hora e 20, mais ou menos, seria uma corrida bem mais rápida, né? A corrida teve aí 12 trocas de liderança, isso uma corrida porque não tivemos grandes bandeiras amarelas, né? Bastante bandeiras amarelas, mas tivemos aí também várias trocas de liderança. O Tyler Wade que liderou, né? Venceu, claro. O Daniel Rank também liderou. O Kurt Kuncer liderou. O Ben Kent também liderou. O Timothy Peters liderou. Vários pilotos aí aparecendo aí, dando as suas caras aí, liderando alguma volta e fazendo uma grande movimentação aí, pelo menos na liderança da corrida e também na briga do top 10 ali, toda hora trocando de posição. O top 5 também, entrando, saindo top 5, entrando, saindo top 10. Foi uma corrida muito boa, né? Uma corrida também decidida muito também no trabalho de boxe, tá, pessoal? O trabalho de boxe foi muito importante. Então, parabéns a todos aí. Parabéns a nós fãs que assistimos uma grande corrida. E parabéns a Tarouette, que foi o vencedor e levou o seu truque para o Victor Lane da DC Solar 350. Né? Essa corrida que se fala a quilômetro, tá, pessoal? E não as milhas, né? Uma corrida que geralmente, se fosse milha, ia ser DC Solar 200 e não 350, que é os quilômetros da corrida. Enfim, corrida muito boa, né? Quem não assistiu a corrida, eu sempre recomendo para assistir, mas isso aqui não faz tanta diferença não, viu, pessoal? Só dá uma olhadinha ali nas últimas voltas ali, que vocês não vão realmente ver o que mais importante aconteceu na corrida realmente. Certo, pessoal? Então daqui a pouco eu volto para falar da Xfinity Series lá em Dover, que foi também uma grande corrida, vitória do Daniel Soares.